Vem aí o 4º Congresso Fora do Eixo, maior encontro de coletivos de cultura do Brasil, de 11 a 18 de dezembro em São Paulo. Mais de 170 convidados e 1.000 inscritos de 20 países. Participe e ajude a montar a programação acessando congresso.foradoeixo.org.br. Patrocínio: Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Vale, Ministério da Cultura e Governo Federal. Apoio: Prefeitura de São Paulo, Auditório Ibirapuera, Itaú Cultural, Passo das Artes e Governo do Estado de São Paulo.